Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Traz uma sessão de audio-hipnose, primeira parte realizada por Ricardo Mariano, a segunda e última metade é conduzida pelo Ricardo Carvalho. Começamos com a nova edição de Akobun, o projeto do japonês Takahiro Yorifuji, samples, loops, drones, tudo a resultar de uma série de improvisações à guitarra. São três peças as que constituem Vitex Negundo, música de Akobun. No início do Em Transe de hoje, arrancamos com Says to Effect. Boa noite, bem-vindos. longuíssima Seize to Effect por Acobun no início do entrance de hoje e depois o último para o inglês David Newlin, música ao piano eletroacústica que inclui de forma sutil laptops, teclados, guitarras e uma loop station de Good Luck Enigma. Ouvimos Times Have Changed e seguimos para os Mogwai, conhecidíssimos escoceses, das sessões do último Rave Tape se resultaram alguns temas trabalhados nesse momento de estúdio. Music Industry 3, Fitness Industry 1. Três temas novos e três mais antigos, com remisturas de nomes como Blank Mass, Pie Corner e a música que vamos ouvir a seguir por Nils Fram. Original de Mogwai por Nils Fram, The Lord is Out of Control. Thank you. altura de fecharmos estes 30 minutos iniciais do In Trance de hoje, lá em cima de Lord is Out of Control, Nils Frahm a remisturar Mogwai, depois os experientes canadianos Ismarine, uma super banda, uma banda de câmara moderna, que conta com elementos que já tocaram com os Godspeed e o Black Emperor, The Silver Mount Zion Memorial Orchestra and Tralala Band, Southland, entre outros. A recordação para Aurora, disco de 2005, e a belíssima e hipnótica Why She Swallows Bullets and Stones. E terminamos com uma das melhores edições de música ambiente de 2014, Lawrence English. O disco chama-se Wilderness of Mirrors. Ele que é também o fundador da Room 14, um selo que já editou Mike Cooper, Ben Frost, Grouper, Tim Macker, entre muitos e excelentes outros músicos. Música ambiente, experimental, volta depois o último de Peregrine, de Lawrence English e de Wilderness of Mirrors, para darmos passagem ao Ricardo Carvalho, Another Body. Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar.

Iniciamos esta segunda parte da emissão de Em Trance com o trabalho do artista audiovisual Ennio Mazzone. Ele que se inspirou numa passagem do livro O Mapa e o Território, de Michel Houellebecq, que inclui uma descrição do trabalho de Jed Martin, por sinal a personagem principal da obra. Mazzone dedica-se então à desconstrução das estruturas pop, das gravações que aborda, através de processos de destrução digital e wave shaping. Continuamos por terras italianas, agora com Andrea Belfi e o seu estudo dedicado às minudências da composição eletroacústica. Chama-se Natura Morta. Thank you. A segunda parte desta emissão de Em Trance a contar com Ennio Mazzone, ainda o também italiano Andrea Belfi, Natura Morta, uma edição da Miasma que já passou por outras emissões de Em Trance, ainda Evan Caminiti, parceiro de John Porras nos Barn Owl, e que aqui lança uma compilação de temas antes trasmalhados ao longo dos anos. É uma edição da Ruth Strata, editora de Geoffrey Cantu Ledesma. E terminamos a emissão de hoje com Ben Frost, recuperando também um álbum que já passou por aqui, Aurora. Alinhamentos e podcasts podem ser consultados e descarregados a partir de radiotrance.blogspot.com. Podem também seguir Em Trance através das redes sociais em facebook.com/radiotrance ou numa outra plataforma twitter.com/entrance. Em Trance sempre às terças-feiras à 1 da manhã, repete aos domingos às 8 da manhã. Voltamos então na próxima semana, eu e o Ricardo Mariano, sempre aqui na Radar. Muito boa noite.